Controle com 714. Boa noite, este é o controle Salvador, acena identificação, desce a 3 mil pés na proa de Itap, o ajuste 1014, com 1714. Boa noite, informação é a Bravo, proa de Itap, desce para o 050, o 714. 1714 está autorizado a descer para 3 mil pés, livre da restrição em Itap. 3 mil, livre da restrição Itap, 714. Total 9908, chame Recife, no 251, alternando no 3325. O 251, o 3325, o total 9908. Salvador, boa noite, 3226, com a informação Bravo, descendo para 150, passando 1970. 3226 da TAM, aciona a identificação, desce a 4 mil pés, a chegada é a Mari. Descendo para 4 mil, Mari, 3226. 326 da presente está autorizada para o ODITAP. ODITAP, 3226. Salvador, confirme ProDTAP descendo para 4.000 para o TAN 3226. Afirmativo, ProDTAP desce para 4.000, está livre de restrições de altitude nessa posição, TAN 3226. Informação, TAN 3226. Afirmativo, senhor. Gol no 714, está presente, está autorizado a Pro Arjuna, descendo a 2.000 pés, o ajuste 1014, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Sente o gol no 714-2.000, Pro de Duna. Ele copiou o voo na 714? Sim, alto e claro. 3226 desce 2014, autorizado sinal ILSXR reporte estabilizado. 2014, reporte ILSXR estabilizado, TAM 3226. O gol no 714 está no localizador. Gente, completa sinal, chama turno 1862. 1862, boa noite. Boa. E Salvador, gol no 714, boa noite. Muito boa noite, essa identificação VoiceApp desce a 3.000 pés do Juste 1014. VoiceApp 3.014, gol no 606. Salve Salvador, boa noite. Gol no 8057 da Charlie, autorização para Natal. Gol no 805, pronto cópia? Pronto cópia. Gol no 805, para Natal, autorizado nível 370, via Upper Lulu 10. Decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Zipar. Controle Salvador 119.35, torre 118.6. Aciona 5040, gol no 805. Autoridade Natal 370, Perzulo 10, decola pistão no 0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle. Transponda 5040, gol no 805. Gol no 805, correto, chame pronto para o inspecionamento. Vai jogar quando pronto. Tá. 3226 estabilizando? Afirmo, senhorita, estabilizando. Operate sinal, chame torre 1862, meia dúzia. Chamará 1863226. Estou em Salvador, boa noite, TAM 3226 estabilizado, 2000 pés. TAM 3226, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Gente, TAM 3226. Vou no 714, solo aos 46, livrando à direita, solo 121, desse formato. Livro à direita, 1219, vou no 714, grata, boa noite. 3226, avião 1 20 graus, 08 mais. Livre pouso, pistão 0. Livre pouso 0, 3226. 4, táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette, gate 5, voo 9790. Voo 1805 na posição 1 no pushback acionamento. Voo 1805 no 01, autorizado, chame para o táxi. Chamarei táxi. Doutor, boa noite, Portugal 024, send 11 with Charlie, Airbus 330 destination with Boa and requesting flight level 350. Ready to copy clear. Portugal 024 to Lisboa, clear flight level 350 via Upper Whiskey 50 till Mossoró under November 866, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff, left turn to Momo departure and Jebit transition. Salvador departure 119.35, tower 118.6, Skok 5041, Portugal 024. To destination Lima Papa Papa Tango, flight level 350. Vai, Upper Whiskey 50, then to Mossoró, Upper November 866, flight plan route, departure runway 10, left turn to Momo, then Jebit, departure frequency 119.35, tower 118.6, squawk 5041, and Portugal 024. Portugal 024, correct, report ready for pushback and start. Luca, Portugal 024. Salvo, Salvador, boa noite, TAM 3226, de Pro. Boa noite, são 3226, táxi Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette, gate 7, TAM 3226. Salvador, muito boa noite, TAM 3891, Guarda-Lagoinhas, desce a 160, informação é a Charlie. TAM 3891, desce a 4000 pés, você tem condições de manter a high speed na descida? Relativo, TAM 3891. O senhor mantém a high speed voando a proa de Pelô, descendo para 4000 pés, passa agora a ser o número 2 na aproximação. Voando Pelô, 4000 pés, o TAM 3891, manter a high speed. Gol no 606, desce a 2000 pés, ajuste 1014, autorizado sinal ILSC, reporte estabilizado. Autorizado 2000, chamará estabilizado, voo no 606. Pronto para o táxi, o gol no 805, 88, 3 horas, ao termo nacional. Voo no 805, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, no 8, decimal 6, ajuste no 04, uma boa noite. Via Índia Alfa, 286, no ponto de espera, gol no 805, bora. Oi, Salvador, uma boa noite, Xené 62, 58, descida para o 50. Xener 6258, aciona identificação, desce ao 050, chegada a mar e redução indicada 2509, segue como número 3 para aproximação. Ok, reduzindo 2509, descendo para 06258. Salvador, boa noite, boa noite, 05, pronto, ponto de perto da 90. 05, ingresso de decolagem, 130, 612. Autoridade de decolagem, boa noite, 05. Sano Duna, interceptor localizador, visão com a pista, o gol 1606. Gol no 606, complexo final, chame torre no 8612. 86, boa. Senhor, boa noite, stand 1-1, request push and start. Clear, got ready for taxi, Portugal 024. We push and start, from stand 1-1 and call it for taxi. And Portugal 024. Salvador, boa noite, gol no 606, 2 milhas e meia, de Ilha Serra, baixa travada e troca pistola certa. 06, pouso correção, continua lá na pista livre, vento 120 com 6. Gente, continua a aproximação.